Eu estou colocando diante de Deus um mundo de coisas. E óbvio que como pastor, como líder, você como pai, como marido, nós temos que colocar diante de Deus um mundo de coisas todo dia. Se não for assim, ai de nós, ai de nós. Nesses dias eu tenho que colocar diante de Deus, de uma forma mais grave, uma série de coisas. E interessante que eu fui ministrar nesse final de semana, sexta e sábado, eu fui ministrar, o Rafa foi comigo, numa igreja lá em Brasília. Nos pegaram no aeroporto e nós fomos em direção a algum lugar e quando vimos, andamos vários quilômetros e pegamos a rodovia e saindo de Brasília, tinha uma placa lá, Belo Horizonte. E eu falei assim, nós estamos voltando, Rafinha, para Belo Horizonte. Ele falou assim, 9 horas. E fomos parar num lugar que só tem chácaras. E cada chácara tem 20 mil metros quadrados. Então não é um lugar denso, é um lugar de muito mato, que você sai da estrada, vira à esquerda e entra numa estradinha de terra, e é mais mato do que tudo, e as chácaras estão ali no meio daquele mato. E andamos e logo à frente tinha um prédio da Igreja Presbiteriana Manancial, enorme. Eu acredito que lá naquele auditório deva caber umas 700 ou 1000 pessoas. E eu falei assim, como aqui? Depois eu vi o pastor falando de culto segunda-feira, de culto terça-feira, de culto quarta-feira da tarde, de reunião quinta-feira. E eu falei assim, gente, tem um negócio errado aqui, não é possível. E quando eu cheguei para o culto, o pátio da igreja, que é um terreno de 20 mil metros quadrados, e a maior parte desse terreno está vago ainda, cheio de brita, muitas árvores, o pátio lotado de carros. Eu falei assim, meu Deus, o povo sai de longe e vem para cá. É, o povo sai de longe e vem para cá. Mas deve ser só nesse final de semana, que é um congresso, uma coisa especial. Não, não, os que estão aqui são os irmãos da igreja, e salvo uns aos outros que vieram, e eles vêm mesmo. E o Senhor já tinha me dado essa palavra para compartilhar com a igreja, e eu fiquei olhando, falando assim, Deus, entre essas coisas mais graves que eu estou colocando diante do Senhor, essa é uma que eu estou colocando diante do Senhor. Algumas questões relacionadas à nossa vida como igreja, e de uma forma muito específica, o que está escrito nesse versículo, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Esta é uma palavra do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto. E Deus estabeleceu que esta palavra, esta carta, estivesse no livro sagrado, que chegasse a nós, porque Deus está dizendo para mim e para você, essa carta era para a igreja de Corinto. Paulo não imaginava que outros iam ler essa carta, mas eu fiz com que Paulo escrevesse essa carta, com esse conteúdo divino, não só para a igreja de Corinto, mas para o Projeto Adoradores, em 2013. Para todas as igrejas, em qualquer lugar da terra, por todos os anos de existência da noiva na terra. Então, essa carta é para mim e para você. E Paulo vem e diz assim, não nos atentando para as coisas que se veem, e sim para as que não se veem. E essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês, irmãos. O Senhor está dizendo que os seus filhos têm um padrão de vida, têm um parâmetro para conduzir todas as coisas da sua vida. E esse parâmetro é, entre tantos que o Senhor traz em cada área da vida, o Senhor traz esse que é para todas as áreas da vida. Eu devo ser uma pessoa que não fica ligado no que se vê, porque o que se vê é passageiro. Eu devo ser uma pessoa que está sempre ligada no que não se vê, porque o que não se vê, isso sim, é eterno. Mas esse versículo, mesmo que você leia sozinho, que nem pense no contexto, ele já é por si só impactante. Ele é um versículo que tem pouca margem para você inventar história, para você criar alguma teologia diferente. Esse versículo é muito simples. Se você ler só o versículo, ele já é por si só o suficiente. Deus está dizendo, não seja uma pessoa que só anda pelo que você vê. Mas o versículo, ele já começa dizendo que tem coisas para trás, não atentando nós nas coisas que se veem. Ele está dizendo alguma coisa para trás. E se você voltar no versículo 16, ele está dizendo assim, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Ele já ampliou o contexto. Ele já está falando com algumas pessoas acerca de um ambiente de desânimo. Que não é o nosso caso. Principalmente aqui em Belo Horizonte. Poucas vezes a gente desanima em Belo Horizonte. A nossa vida moderna é uma vida, principalmente de mineiro, que é um cara assim, federal. A gente desconhece desânimo. Você pode dizer amém, irmão? O amém até cabe, que assim venha a ser. Paulo está falando sobre um ambiente de desânimo. E ele diz assim, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ele não está dizendo que isso vai acontecer. Ele está dizendo que essa é uma realidade. E sou eu e você que chamamos a existência a essa realidade. As misericórdias do Senhor se renovaram hoje sobre a minha vida. E a minha vida se renova hoje, o meu interior se renova hoje, já se renovou. Eu posso dar atenção a isso? Ou eu posso dar atenção aos dardos do diabo. Mas uma verdade já é absoluta sobre mim. Hoje, quando eu me levantei, o Senhor renovou as suas misericórdias e Ele renovou o meu interior. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não nos atentando para as coisas que se veem. Então você já tem ampliado o ambiente desse versículo. O Senhor está dizendo que quando estamos desanimados, nós podemos chamar a existência, a verdade de que o Senhor renovou todas as coisas e que as tribulações elas são úteis para nós e nós vamos vencer todas as coisas, não nos atentando para as coisas que se veem. Então o versículo já ganhou um porte diferente. Mas o versículo 16, Paulo começa dizendo assim, por isso, e se você for inteligente, sábio, cuidadoso na leitura bíblica, você vai querer saber o que está escrito antes que Paulo venha aqui e diz, por isso. Por isso o quê? Então você pode voltar no versículo 7. Que está escrito, temos, porém, esse tesouro. Você já está vendo que vai ter que voltar um pouquinho mais, porque aí tem uma expressão que é, porém. Então tem alguma coisa atrás disso. Mas vamos ler daqui, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Se nós ligarmos isso, a palavra do vivendo pelo que não se vê, no contexto de desânimo, de luta, de tribulação, nós podemos entender, realmente, as coisas soberanas de Deus, os tesouros de Deus, foram colocados em nós que somos vasos que quebram fácil. Que qualquer coisinha está assim, nós somos vasos de barro. Mas por que Deus fez assim? Por que está tudo tão difícil? Por que eu estou desanimado? Por que as coisas são assim? Porque Deus determinou que assim fosse para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então eu ampliando o contexto, posso entender assim: Deus, então é normal que eu esteja desanimado e que eu esteja no meio de tribulação e que as coisas sejam... É normal que eu fique olhando só para as coisas que se veem porque eu sou de barro. É normal, filho. E como resolve isso? Não é você me pedindo para mudar o contexto. É você buscando que a excelência do poder de Deus se manifeste mais. Então, por que que você vai se guiar olhando não para as coisas que se veem? Porque as coisas que se veem são as coisas da excelência do poder do homem. E elas são passageiras, elas são paliativas. Se nós... Podemos continuar. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então, se você, irmão, vier me dizer que está atribulado, o Senhor está dizendo assim: atribulado, mas não angustiado. Se você disser assim: olha, eu estou perplexo, tudo bem, eu estou boquiaberto, eu não estou entendendo coisa nenhuma, mas eu não estou desanimado. Se você disser que está perseguido, você pode dizer assim: eu perseguido, mas não estou desamparado. Se você disser: eu estou abatido, estou até abatido, Senhor, mas não estou destruído ainda. Esse exercício, irmão, que eu estou fazendo para mim mesmo aqui agora enquanto prego, é individual. É a vida cristã. É a meditação que precisamos ter enquanto lemos a Bíblia. Nós não lemos a Bíblia porque crente tem que ler Bíblia. Nós lemos a Bíblia porque ela é o nosso alimento. E como que eu me alimento? Oh, isso aqui, ah, então isso tem a ver comigo. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Ah, então tá certo. Então o negócio é feio mesmo. O negócio é feio mesmo. E nós estamos querendo nos guiar pelas coisas que se veem. Mas é luta, é difícil. Para que o morrer de Cristo esteja no nosso corpo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Oh, Senhor, atua, move poderosamente, aconteça isso, faça aquilo. Então, filho, se você quer que a vida se manifeste, você precisa que a morte se manifeste. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu crie, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Por que que eu não me desanimo? Porque eu estou ciente de que é assim mesmo. Todas as coisas de Deus estão no vaso de barro, que não pode ver chuva, que não pode cair, que não pode esbarrar, porque quebra um pouquinho. O vaso é de barro, irmão. Nossa vida é um vaso de barro. Por que que Deus fez assim, então? Para que a excelência do seu poder se manifeste. Mas nós somos daquele que o tempo todo estamos buscando as coisas que se veem. Nós aprendemos que estaremos satisfeitos se nós virmos, se nós apalparmos. E Paulo está dizendo que essas coisas que se veem são passageiras, elas não são importantes. Então eu preciso mudar a minha forma de enxergar minha luta, meus desafios, os problemas, as questões, porque senão eu serei uma pessoa que na hora que vê que as coisas do vaso de barro estão assim, oh, desmantelando na nossa mão, eu desanimo. Não, não desanimamos. E se tem uma forma do inimigo encantar as pessoas hoje, qualquer um de nós, a começar da minha vida, é por um dardo de desânimo. Ah, desisto desse controle remoto. Por quê? Porque eu clico, ele já não atende assim de imediato. Você tem que ficar clicando duas vezes. Vai na loja e compra um novo. Pronto, acabou, resolveu. Essa é a nossa vida moderna. Eu me lembro quando eu era criança que a gente ouvia muita história de americanos e eu sempre tive familiares, tinha uma família dos meus tios que sempre moravam nos Estados Unidos, conviviam com americanos. A gente sempre ouvia muita coisa de americano que dizia assim, lá eles jogam no lixo da casa videocassete, eletrodoméstico. E aquilo para nós era um universo assim, esplendoroso, que gente, porque lá eles não consertam coisas. Lá, ele se estragou, eles compram um novo. Se ficou velho, eles põem lá na calçada, e aí eles têm o garage sale, que eles põem todas as coisas que são velhas, você pode passar e compra baratinho, algumas eles estão dando. Eu me lembro quando era criança que isso para mim era um cenário assim, uau! E quando eu fui aos Estados Unidos pela primeira vez, uma das primeiras coisas que eu queria ver era os garage sales. Eu quero ver. E eu lembro que eu estava lá na Califórnia, e aí um dos irmãos que nos hospedaram lá, e eles moravam num condomínio, e eu falei assim, é verdade que encontra videocassete no lixo? Que encontra equipamentos no lixo? E eu estou cansado aqui, ó, por exemplo, esse sofá eu peguei lá no lixo. Eu falei assim, é mesmo? Assim, me leva nesse lixo? Porque era impossível imaginar que a gente fosse descartar as coisas. E com muita rapidez, nós também somos hoje uma sociedade que descarta tudo. Não está funcionando? Troca, compra um novo. Essa é a realidade nossa, irmão. O Ricardo Eletro, você acha por que que ele cresceu desse jeito? Porque está todo mundo comprando tudo. A gente hoje tem essa facilidade. Troca. Os meninos estão assim. Compra outro, pai. Compra um novo. Nós temos essa facilidade de ir trocando, de ir comprando. Nós não temos aquela fibra. Falou assim, eu não vou desanimar. Isso será mudado. Eu não estou dizendo, irmão, que você tem que ficar com a sua televisão velha lá e ficar trocando, insistindo e consertando e consertando e consertando. Não, não. Uma hora você tem que comprar uma nova mesmo, irmão. Eu não estou falando de coisas, eu estou falando da nossa vida. Eu não quero transferir isso para a minha vida pessoal. Eu quero aprender de Deus o que eu tenho que fazer para mudar as coisas quando a situação, porque eu sou um vaso de barro, é uma situação de desânimo, de tribulação, em que eu estou pedindo para ver as coisas palpáveis e eu não dou conta de ficar olhando para as coisas que não se veem. Quando as coisas que eu estou vendo são as coisas do vaso de barro, que está indo embora, ou que precisam ser mudadas, que precisam ser trabalhadas. Quando o meu desejo é comprar um novo, mudar as coisas, eu quero um novo casamento, eu vou para uma igreja nova, eu vou para um trabalho novo, eu quero um carro novo, Não, eu preciso pensar melhor se o assunto não demanda essa perseverança que Paulo está proclamando aqui. Por isso, não desfalecemos. Se nós começarmos do primeiro versículo, capítulo 4, pelo que tendo esse ministério, e ainda assim você vai ter que voltar um pouquinho mais no capítulo 3, porque ele começa dizendo, pelo que o quê? Tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. O versículo 12 do capítulo 3 diz assim, tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Espírito, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Esse é um versículo também muito usado de forma errada. Se alguém diz assim, olha, isso aí não. Ah, onde tem o Espírito tem liberdade. O versículo está falando de um outro contexto. O versículo está falando assim, olha, presta atenção. Quando Moisés tampava o rosto, o povo entendia as coisas do Senhor, o povo tinha um véu que ele não podia ver a glória de Deus. O povo não podia entender as coisas de Deus, e até hoje eles estão tampados, eles não discernem as coisas de Deus. Mas quem tem o Espírito é para ser diferente. Quem tem o Espírito de Deus é para discernir as coisas. Porque onde o Espírito está, aí há liberdade. Não é para eu fazer o que eu acho que tem que fazer. É para eu ter discernimento. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então eu não me desfaleço, eu não me desanimo, é porque eu sei que sou mesmo de vaso de barro, e que é a excelência do poder de Deus que tem que se manifestar, e o Espírito de Deus me deu liberdade para ver assim, para pensar assim, para sentir assim. Essa semana, enquanto o Senhor estava ministrando essa palavra, o Senhor me fez pensar em algumas coisas. O versículo, primeiro versículo que lemos, o que é que diz o primeiro versículo que lemos? Podem falar comigo? Enquanto eu estava recebendo de Deus algumas coisas sobre esse texto, o Espírito do Senhor falou comigo assim, deixa claro algumas coisas. Como, por exemplo, como pastor, como pastores de um rebanho, seja eu e a Dani, seja o líder de célula, seja um diácono, seja alguém que está te dando um conselho, como líderes de um rebanho, homens que têm uma palavra de Deus, mulheres que têm uma palavra de Deus, você que está sendo liderado, pode crer de todo o seu coração. O propósito desse líder é me levar a um pasto verdejante. Eu acho que o pastor está todo errado. Ele está todo errado, mas ele é a pessoa que está trabalhando para me levar a um pasto verdejante. Que Deus tenha misericórdia dele e não leve para um pasto que é verde porque tem anilina. Mas eu decidi que ele é o meu pastor, e ele está trabalhando para me levar a um pasto verdejante. Eu preciso saber que eu, como ovelha, eu me incluo também, eu quero mais McDonald's do que pasto verdejante. Quem gosta de verdura? Alguns já são assim mais, né? Mas pergunta a uma criança quem gosta de verdura. Só alguém mais maduro gosta de verdura. Hã? Não, eu não te chamei de velho. Você se achou velho. Eu falei mais maduro. Então, é normal que a gente não goste de pasto verdejante. E que a gente ache que o nosso líder não está nos levando para um pasto verdejante. Mas o senhor podia falar mais específico o que é pasto verdejante? Quero falar mais específico o que é pasto verdejante. O senhor nos quer como pessoas que se ocupam mais de ver o que não se vê do que ver o que se vê. O Senhor quer que um líder leve pessoas a um pasto verdejante, e um pasto verdejante implica em sermos alguém que consegue aumentar cada dia mais a condição de ver o que não se vê. E diminuir cada dia mais a necessidade de ficar vendo o que se vê. Ai, me deu um nó na cabeça. É só ler o versículo de novo, irmão. Então, conduzir uma pessoa a um pasto verdejante implica conduzir você a um pasto verdejante. E aí você está entendendo um pouco mais do que é que Deus tem para nós quando somos liderados por uma pessoa. Deus está querendo que eu e você sejamos pessoas que não se guiam pelo que se vê, mas se guiam pelo que não se vê. Só que nós somos pessoas que estão acostumadas a se guiarem pelo que se vê. Esse versículo, ele sempre foi bem entendido com alguns parâmetros. O que se vê é temporal, e então o que se vê é o material. Isso está correto. É o entendimento correto desse versículo. O Senhor está dizendo que as coisas materiais são as coisas que se veem, e elas são passageiras. Então eu e você precisamos entender, Deus me quer como crente, cada dia mais, na vida da igreja, sendo amadurecido, como Paulo diz em Efésios, aperfeiçoado, Deus me quer uma pessoa cada dia menos apegada às coisas materiais. Pronto, irmão. Então, um pastor de Deus vai trabalhar, vai pregar, vai disciplinar, vai dar uma palavra, vai dar um conselho, vai orar, vai visitar, vai chorar, para que as pessoas sejam pessoas que se ocupam cada dia menos com as coisas materiais. Agora imagina se nós estamos amarrados aqui por uma corda, e você fica indo para lá e eu tentando ir para lá. Quem é que vai para algum lugar? Então tem alguém que está amarrado a mim, e num sentido bonito, está aliançado, está vinculado, não precisa ser nem num sentido tão responsável assim, é membro da igreja. Está ouvindo as mensagens, que seja lá pela internet. Está ouvindo as mensagens, gosto de ouvir, está vinculado a mim, mas não sabe que eu estou indo para essa direção. E ele ouve as ministrações de alguém que está indo para aquela direção, mas ele está indo para aquela. Nem eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Nem você vai chegar a lugar nenhum. Então, alguém que está vinculado a nós, como igreja, a qualquer líder, a qualquer pessoa, precisa discernir qual é a direção que nós estamos indo. Por que o pastor ministra isso? Por que o pastor faz isso? Por que o pastor toma aquela decisão? Por que o meu líder? Por que o meu pai toma essa decisão? Por que a minha mãe quer esse negócio? Eu preciso discernir qual é a direção para onde eles estão indo. E, trazendo parte desse ensino, ou desse esclarecimento, eu estou dizendo à igreja, como pastores, como líderes, nós estamos, segundo a palavra do Senhor, indo para uma direção específica. Um pasto verdejante que implica em sermos pessoas que se ocupam menos das coisas materiais, das coisas que se veem, porque elas são passageiras. Não tem como isso não estar claro. Seja a questão do que se vê, de ser material, de que Deus quer isso, seja a questão de que eu estou numa igreja, eu estou seguindo um pastor, eu estou ouvindo mensagens pela internet de alguém que está trabalhando para me levar para um lugar. Que lugar é esse? O lugar de sermos pessoas que se ocupam cada dia menos com as coisas materiais, porque elas são as coisas que se veem e elas são passageiras. Consequentemente, esse meu pastor, esses meus líderes, ou quem sabe é o pai mesmo, está trabalhando para me levar para um lugar de pastos verdejantes que implica em ser uma pessoa que se ocupa cada dia um pouco mais com as coisas espirituais. Então é necessário que cada membro da igreja, que cada discípulo avalie sua própria vida. O quanto eu estou me ocupando no dia a dia da minha vida com as coisas materiais e o quanto eu estou crescendo nas coisas espirituais. E tomar uma decisão. Eu quero, Senhor, cada dia mais crescer nas coisas espirituais. Isso implica, por uma lógica simples, infantil, que eu tenho que diminuir o meu envolvimento com as coisas materiais. Esse entendimento do versículo, ele é verdadeiro, ele é real, e eu ouso dizer que ele é indiscutível. É um daqueles versículos assim que não tem como um teólogo, um chato, uma pessoa que resiste ao evangelho, seja quem for, dizer assim, não acho que é isso, não concordo. Não, não tem jeito. A Bíblia está dizendo, é isso aqui. As coisas que se veem, as coisas que eu palpo, apalpo, elas são passageiras. É certo que na nossa realidade de vida terrena, mundana, material, a gente chega a dizer, como pode dizer que esse ferro é passageiro? Como pode dizer que esse prédio que eu conquistei é passageiro? Como pode dizer que tudo isso que eu tenho na vida é passageiro? Pois nós sabemos que tudo isso não tem valor nenhum. Nós estamos lá na Itália, dentro de um palácio, que é uma, na verdade é uma igreja, mas que está envolvido por um palácio gigantesco, e nós ficamos impressionados com a quantidade de mármore, e por dentro no teto é tudo ouro. Mas é muito grande, é um negócio assim impactante. E milhares e milhares de pessoas do mundo inteiro entrando em fila para ver aquela coisa, e é um negócio assim assustador de grande e de impactante. Mármores dos mais caros e raros do mundo inteiro, mármores que não existem mais, em todos os cantos, tudo é de mármore, tudo é de pedra preciosa, tudo é de ouro. Que coisa, meu Deus! Deus do céu, e enquanto eu estava andando por ali, a primeira coisa que eu pensei foi assim, meu Deus, isso não tem valor nenhum para o Senhor, quando o Senhor voltar, isso tudo vai dissolver em pó, isso vai deixar de existir, meu Deus, o que as pessoas estão dando de valor aqui, não tem valor nenhum, isso é passageiro. É o Espírito Santo que trabalha nos levando a entender que coisas que para o homem são extremamente de valor, palpáveis, visíveis, não têm valor algum. Podem ser respeitadas, valorizadas como ferramentas úteis para a nossa vida terrena. Dinheiro, ou, não tenha dúvida, carro, uma casa, um apartamento, um equipamento, não tenha dúvida que são ferramentas úteis, muitas vezes essenciais para a vida acontecer, mas elas são passageiras. Eu não posso olhar para elas como se fossem concretas. E da mesma forma, como crentes, filhos do Senhor, eu e você precisamos crescer no conhecimento, no discernimento das coisas que não se veem. Por isso são difíceis de serem encontradas, são difíceis de serem discernidas, porque as que não se veem são eternas. Então eu quero concluir primeiro dizendo que o meu desejo é que você, como membro, aqueles irmãos que estão assistindo pela internet, que cada um de nós tenhamos um alvo. O Senhor tem falado conosco muito nesses dias. Desde lá as ministrações de tabernáculos, o Senhor tem falado os cestos, os frutos, a proclamação profética para o próximo ano. O Senhor tem falado conosco, olha, eu quero fazer grandes coisas através de vocês. Deus vai nos usar para fazer grandes coisas. Lembre de Noé, lembre de Abraão. Deus vai nos trazer coisas, desafios grandes, e Deus vai operar coisas grandes através de cada um. Deus tem dons, talentos, ministérios, ouse crer, Deus está nos chamando para isso, e eu estou declarando o tempo todo, o ano de 2014 será um ano tão maravilhoso, tão estratégico, já temos sementes lançadas, Deus está investindo e continua investindo na vida dele, na obra dele, em cada um de nós, e isso não para, irmão, apesar de que o que se vê parece o contrário. Será que o pastor não está vendo? Que... Ô, irmão. Não atentando para as coisas que se veem. Não é fazer aquela figura do macaquinho, tem um que tampa o ouvido, outro que tampa a boca e outro tampa os olhos, né? Não estou vendo. Não. É ter o discernimento certo para onde que eu tenho que olhar. E será um ano de vitórias, de crescimento. Aquela nossa palavra, irmão, será. E eu ainda vou insistir mais alguns anos para você ser ousado e dizer amém. Amém. É, Deus. Eu quero proclamar em nome do Senhor que nós estamos aprendendo a cultura do reino. E a cultura do reino implica em construir com palavras. Palavras que Deus já liberou sobre nós. A cultura do reino. Talvez não seja você, irmão. Me perdoa ser insistente com você. Talvez não seja você. Mas se é você, agarra isso. Agarra isso. O Senhor está trabalhando em nós para que nós sejamos pessoas nesta sociedade que não se atentam para as coisas que se veem, sabendo que elas são temporais, passageiras, mas desenvolve uma capacidade do Espírito Santo de enxergar as coisas que não se veem. Em palavras bem claras, eu estou a cada dia, como membro da igreja, trabalhando para ser uma pessoa que se ocupa menos das coisas materiais. Isso tem nome, isso se anota na agenda. Eu não preciso, não vou dizer nenhuma delas, porque você pode ir para diante do Senhor, você faz sua lista, seja do que for, quais são as coisas materiais que ocupam minha vida a semana inteira. Eu preciso diminuí-las nessa semana. E eu quero aumentar a minha lista de coisas espirituais que não se veem, para as quais eu vou me atentar mais. Mas o Senhor falou comigo nesses dias que não é só isso. Filho, eu queria que você prestasse atenção num outro aspecto desse versículo que é pouco falado. Que as coisas que se veem são as coisas materiais e as coisas que não se veem são as coisas espirituais, isso muita gente já sabe. Talvez não aplique, mas já sabe. Isso é conhecido, isso é indiscutível, isso é inquestionável. Mas eu queria que você prestasse atenção numa outra forma de enxergar esse versículo. O Senhor estava falando comigo. O que é que você vê? Sabe o que eu estou vendo, Senhor? Eu estou vendo que precisa acontecer isso, isso e isso. Isso é o que você está vendo, filho? É, eu tenho certeza. Filho, o que é que precisa acontecer? Ah, Senhor, tem que acontecer isso, isso e isso. Filho, o que é que, se acontecesse, te faria muito feliz? Ah, Deus, o Senhor já sabe, eu estou orando, eu estou querendo isso, isso e isso. Filho, isso é o que você está vendo? É o que eu estou vendo, Senhor. Precisava ser assim, precisava ser isso, precisava ser aquilo, eu estou pedindo isso, fulano tinha que ser assim. Filho, isso que você vê pode ser passageiro. Filho, talvez você esteja pedindo alguma coisa, talvez você esteja enxergando uma saída, uma solução, um caminho, uma opção, talvez você esteja vendo uma coisa, vendo alguém, vendo uma circunstância, e o que você está vendo seja passageiro, irreal. E eu estou dizendo a você, filho, que você deveria se atentar para as coisas que você não está vendo. Senhor, eu não tenho solução para isso. Eu não tenho solução para aquilo outro. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não sei para onde ir. Senhor, eu não sei qual é o caminho. Eu não sei. Agora está do meu jeito, filho. Você agora precisa perseguir, enxergar o que você não vê. Porque você vai continuar não vendo. Para você saber que não é no poder da excelência do vaso de barro, que não tem excelência nenhuma, é no poder da excelência de Deus. Então, aprenda a descansar e adorar por aquilo que você não vê. Não vejo solução, não vejo saída. E quando eu estou vendo solução e saída, eu quero parar de ver essa coisa, porque provavelmente ela é irreal e ela é passageira, ela é só da minha imaginação, ela é só da minha fantasia. Esses dias alguém me procurou e falou assim: oh, eu estou com um problema, estou com essa questão, e me veio uma ideia, e fulano chegou para mim e disse: a ideia é essa, e essa, e essa. Eu falei assim: e o que, que você acha? Eu falei assim: eu não acho nada. Porque nós estamos sempre em busca do que podemos ver. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que pode ser assim. Eu estou vendo que é isso aqui. E o Senhor está falando comigo. não se guie pelo que você consegue ver. Porque na maioria das vezes, as ideias que você tem, a solução, a saída que você está enxergando, ela é irreal, ela é passageira e ela não deveria ser seu alvo, sua atenção. Então, Senhor, não tenho saída, não tenho ideia, não sei o que fazer, mas eu devia saber, eu devia tomar uma decisão, amanhã eu tenho que tomar uma decisão. Não me interessa, Senhor, eu não enxergo o que é eterno. E eu estou pedindo ao Senhor, nem é para me fazer enxergar não, Deus. Eu estou pedindo ao Senhor, é para manifestar o que o Senhor quer fazer. Quem é que enxergaria estabelecer uma igreja lá no meio do mato, a 40 quilômetros de distância da cidade? Deus fez aqueles irmãos enxergarem o que não se vê. E eles compraram o terreno, 20 mil metros, por uma mixaria. E toda a cidade de Brasília está indo para essa região agora, anos depois. E aquele terreno que eles compraram por um dinheirinho simples, que juntava os irmãos e pagaram, hoje é um terreno que vale alguns milhões. Se você quiser comprar terreno lá, é caríssimo. 9 quilômetros à frente de onde eles estão, o Alphaville estabeleceu uma cidade inteira e vendeu todos os terrenos em 30 minutos. E hoje aqueles irmãos olham para os outros e falam assim, vocês são doidos, vocês são loucos, meu Deus do céu, lá no meio do mato, quem é que vai nessa igreja lá? Pois está cheio de gente lá que enxerga o que não se vê. Senhor, eu não estou enxergando condição para o meu trabalho, eu não estou enxergando condição para esse assunto, eu não estou, então eu estou do melhor jeito? É, filho, esse é o melhor jeito, quando você não está enxergando nada. E aí é que você tem que aproveitar, e você vem para a minha presença, não é desesperado porque não está enxergando nada, é feliz porque não está enxergando nada. Graças a Deus. Que eu não tenho ideia nenhuma, que eu não estou enxergando nada, que eu não estou vendo nada. Agora, só o Senhor para agir. E quando o Senhor agir, todos vão saber que não foi a excelência minha, foi a excelência do poder de Deus. Isso não é fácil, só pela misericórdia do Senhor. É fácil ou não, Dani? Eu quero essa vida. Eu quero ser uma pessoa que se atenta para esse versículo com todo o seu contexto, em prioridade. Eu quero ser uma pessoa que está aprendendo a se ocupar menos das coisas materiais e mais das coisas eternas. Como Paulo escreve aos Colossenses, diz assim, se verdadeiramente fosse ressuscitado em Cristo Jesus, buscai as coisas que são do alto. Irmãos, nós somos uma sociedade em que nós estamos cada dia mais buscando as coisas que são da terra. Você não tem noção da dor de um pastor. E de vez em quando eu vejo alguns irmãos com um pouquinho dessa dor, eu fico tão feliz. A dor de um pastor que olha para discípulos, para irmãos, para crentes que estão com tanta facilidade calculando o que vai dar para Deus e o que tem que guardar para si. Como vai dividir sua agenda de tal forma que, ó, a minha parte está garantida. Ó Deus, não sobrou para o Senhor. Nossa sociedade, nossa vida moderna é uma vida de pessoas que estão jogando videocassete no lixo. Que estão achando que isso é o máximo, eu vou lá e compro outro, eu troco. A facilidade de trocar. E por isso estão jogando no lixo também o cônjuge, o casamento, os valores, os irmãos, a igreja, a palavra. Fundamentos. porque estão buscando viver pelo que se vê. Irmão, nós temos todas as oportunidades, todas as facilidades da vida hoje. Qualquer um de nós aqui pode tomar decisões pelo que se vê todos os dias. E cada dia é mais difícil tomar decisões que não se veem, porque não se vê. Eu não estou enxergando isso que o pastor está falando. Quem sabe? Você não está diante de alguém que está enxergando o que não se vê. E isso funciona tanto, que funciona inclusive nos relacionamentos. Eu estou olhando para esse irmão e eu estou enxergando isso, isso. De repente o que você está vendo não é nada do que você está imaginando. Eu estou vendo que essa pessoa é uma pessoa assim, difícil. Já, de repente o que você está vendo não é nada do que você está imaginando. Mas essa pessoa entrou na minha casa, essa pessoa é da minha família e é uma pessoa assim, chata, problema. De repente o que você está vendo é passageiro. E você está achando que é eterno. E você está lidando com alguém achando que aquilo é eterno. Eu vou separar, eu vou embora. Eu não gosto desse familiar, eu não gosto desse parente, eu não gosto desse emprego, eu não gosto dessa pessoa, não, porque isso não, não é eterno, às vezes é passageiro. Às vezes é real o problema, mas é passageiro. Só que você só está olhando para isso e deixando de ver um monte de outras coisas que não se veem com facilidade. Um irmão me perguntou esses dois dias lá em Brasília, assim, me diga de uma experiência que é significativa para você, que viaja e ministra em muitos lugares, em muitas cidades, em muitas igrejas. E eu fiquei tentando lembrar de alguma experiência significativa, alguma coisa, e a coisa que me veio à mente foi, eu disse a ele, irmão, eu tenho aprendido uma coisa, não tem nenhum lugar perfeito. Eu posso chegar hoje, mais do que em outros tempos, eu posso chegar em uma igreja e ver defeitos, mas eu tenho que buscar as qualidades. E eu me lembro do meu tempo lá, quando eu era membro da Getsemane, que um dia eu enxerguei com clareza o pastor Jorge, que era o meu pastor. E eu falei assim, Deus, me faz ser como o pastor Jorge, porque o pastor Jorge só enxerga bênção. Só enxerga o positivo. Tem alguém fazendo uma lambança, ele, mas você viu que o cara é bom nisso ali? Traz ele, rapaz. Eu não trago, esse cara só está fazendo lambança. Mas não, mas tem isso aqui. Ele só enxerga o positivo. Não sei se ele ainda é assim, mas eu imagino que sim. Eu falei assim, Deus, eu preciso ser mais como o pastor Jorge. Porque eu sofro com algumas coisas. É, meu filho. Depois veio o Azaf é assim também. Aquele irmão, a benção, aquele irmão, oh, amado, ele não enxerga nada, de, oh, meu Deus, eu quero ser assim, Deus. Se aplica aos nossos relacionamentos. A gente está sempre olhando para uma pessoa, para uma circunstância, e às vezes a gente está preocupado com o que está vendo, e está esquecendo do que não se vê. Quais são as coisas que eu não estou vendo aqui nessa igreja, Senhor? Eu vi isso, vi aquilo, vi, tudo bem, mas quais são as coisas que eu não estou vendo? Senhor, eu vi isso naquela pessoa, eu vi isso naquela pessoa, eu vi isso, eu vi aquela coisa naquela pessoa. Senhor, nem me fala, não quero nem ver aquela pessoa, porque aquela pessoa, eu só vejo isso. Senhor, mas quais são as coisas que eu não estou vendo? Senhor, eu abandonei isso, eu abandonei aquilo, eu joguei fora o videocassete, mas quais são as coisas que eu não estou vendo? Você está entendendo que eu não estou preocupado se não jogar fora o videocassete velho que tem que ir embora, irmão? Você está entendendo, não está? Senhor, eu quero essa palavra para mim. É verdade que eu não preciso me atentar para as coisas materiais, que eu preciso me atentar mais para as coisas espirituais, mas eu também quero me atentar para esse aspecto. Quais são as coisas que eu estou enxergando acerca de uma pessoa, acerca de uma circunstância, acerca de uma solução que está assim no meu coração, eu estou morrendo de ansiedade, eu comi as unhas, eu não dormi de noite, que tem que acontecer isso. E de repente isso é irreal, isso é passageiro, isso eu estou enxergando e o Senhor está dizendo, não ande pelo que você vê. Senhor, talvez eu esteja angustiado porque eu não estou vendo solução e eu nunca parei para pensar dessa forma. Quando eu não estou vendo, é que está bom. Não está vendo, filho? Eu não estou vendo, Deus. Então, vem para a minha presença me adorar. Senhor, está do jeito que o Senhor gosta. Eu não estou vendo. Agora, opera, Senhor. Vamos orar ao Senhor, irmão. Para a minha vida pessoal, para o meu casamento, para a minha família, para o ministério, para o chamado que Deus tem na sua vida, seja dentro da igreja, seja no âmbito da vizinhança, seja no âmbito do trabalho, do lar, o que Deus tem para você. Senhor, quais são as coisas que eu não estou vendo? Quais são as coisas que eu estou vendo que se tornaram prioridade, Senhor? Eu estou encantado com alguém e de repente o que eu estou vendo é passageiro. Eu estou desencantado com alguém e de repente o que eu estou vendo é passageiro. E eu não estou vendo algumas coisas e eu não estou deixando o Senhor agir. Eu quero ter os teus olhos. Eu quero mudar a minha mente. Eu não quero apenas ouvir o pastor ministrando e seguir aquela ideia. Eu quero ser movido pelo teu Espírito Santo em coisas que eu não vejo. E, Senhor, eu quero caminhar assim nessa minha vida. Senhor, eu quero enxergar quem o Senhor está colocando ao meu redor, na minha liderança, para que eu seja uma pessoa que se ocupa menos das coisas terrenas e se ocupa mais das coisas espirituais. Eu quero enxergar o que eu não vejo. Minha missão, minha casa, minha agenda, a aplicação dos meus recursos financeiros, materiais. Senhor, eu estou vendo só a luta que eu estou passando. E vem me dizer que não é para ver isso. Vem me dizer que ela não é real, Deus. Oh, filho, assim como essa madeira e esse ferro que você pode carregar, são prova cabal de que isso é real. E ainda assim, é irreal, é passageiro. A sua luta pode ser palpável, fotografável e ser irreal, passageira. Não ser digna de sua atenção, nem de você focar os olhos. E aquelas coisas que você não enxerga, que você não dá conta de ver, serem as coisas eternas, para as quais você deve olhar. Como se olha para o que não se vê, Deus? Como Abraão fez, sai caminhando para um lugar que não foi mostrado. Firmado em quê? Firmado nos preceitos do Deus único, eterno, soberano. Eu quero esse padrão para a minha vida, Senhor. Gaste um tempo orando ao Senhor. Eu olho para os irmãos que estão mais envolvidos com as coisas materiais, com um senso de missão. Senhor, me ensina, me ajuda a levá-los a um pasto verdejante, onde há um alimento que nos transforma de dentro para fora. E esse alimento é espiritual. E esse alimento nos faz ter mais fome das coisas espirituais do que das coisas terrenas. Eu olho para os irmãos que estão crescendo nas coisas espirituais, na esperança de vê-los liderando uma multidão de pessoas. Eu olho com amor, com responsabilidade, desejoso de ver crescimento, desejoso de ver em cada discípulo gosto pelas coisas espirituais, mais do que pelas coisas terrenas. Desejoso de ver em cada discípulo, a começar na minha própria vida, a facilidade de tirar os olhos das coisas que se veem e a facilidade de colocar os olhos nas coisas que não se veem. Senhor, eu quero olhar para o meu casamento e não enxergar o que eu vejo. Não me atentar pelo que eu vejo, porque o que eu vejo é passageiro. Eu quero enxergar as coisas que não se veem. Eu quero olhar para os meus filhos. Eu quero olhar para as questões profissionais, para as questões financeiras, com os teus olhos. Olhos de quem enxerga o que não se vê. Por isso eu quero buscar mais as coisas espirituais do que as materiais. Senhor, eu quero olhar para a vida da igreja, para o meu ministério, para os dons e talentos que o Senhor me deu. Eu quero olhar para os meus líderes, eu quero olhar para os meus vizinhos, para a célula, para a minha casa. Eu quero olhar com os teus olhos. Eu não quero correr atrás do que eu imagino, do que eu estou enxergando que é a solução, porque ou eu vou me frustrar, eu estou olhando para aquela pessoa da forma errada, vou me frustrar. Eu estou enxergando a situação de uma forma errada, vou me frustrar. Ou então eu vou me matar de tentar alcançar, mudar, resolver, e não vai adiantar nada. Revela-me o que é irreal na minha vida, minha forma de pensar, de ver, de enxergar, de sentir. Revela-me o que é irreal, Senhor. E eu quero saber que o que é irreal é o que eu enxergo. E eu quero me colocar no meu lugar. Eu sou um vaso de barro. E Senhor, eu estou tentando que a minha excelência se manifeste. Mas eu aprendi nessa noite que é a excelência do poder de Deus que vai se manifestar. E ela são coisas que eu não enxergo. Aquele homem que desejou demais ter uma casa na praia, e ele enxergava como uma excelente coisa, um alvo maravilhoso, e ele lutou a vida inteira para ter uma casa na praia e morreu frustrado porque não conseguia. Pode ser qualquer outra coisa, talvez alguma coisa que você está lutando para ter. Ou então aquele homem que sonhava ter uma casa na praia e lutou, trabalhou desesperadamente, não teve tempo para os filhos, não teve tempo para a esposa, não teve tempo para Deus, trabalhou, ganhou dinheiro e comprou a casa na praia. E pode ser talvez alguma outra coisa que diz respeito à sua realidade. Talvez não seja a casa na praia, talvez seja o celular. Mas um dia aquele homem diz assim: eu preciso vender a casa, não estou aguentando mais de tanta despesa. Não estou aguentando mais sustentar a familiar que vai para lá e pede emprestado a casa. A casa deteriorou, a marisia entrou tudo, eu tenho que trocar os móveis, eu tenho que trocar as janelas, está me dando despesa demais, o lote desvalorizou e eu tenho que vender essa casa. E um dia ele descobre que aquilo que ele enxergava era irreal. Pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser uma pessoa, pode ser um sonho, pode ser o que eu penso de alguém, de algo, de um assunto. Senhor, eu não quero ser uma pessoa que lá na frente descobre que eu só fiquei olhando para o irreal. Eu quero ser uma pessoa que aprendeu a ver o que não se vê. Um dia o Senhor falou comigo, e eu quero que você grave essa palavra: tenha a visão do reino, terás a provisão do reino. Tenha a visão do reino. Olhe com os olhos de Deus e terás a provisão do reino. Tenha a visão do reino e terás a provisão do reino. Eu quero olhar para as coisas espirituais. Eu quero olhar para as coisas do teu reino. Eu quero olhar para as coisas que se veem, que não se veem, porque as que se veem são irreais. Irmão, a solução para o que a gente vê, que é irreal, é uma única solução: renúncia entrega total, descanso nele. Alguns irmãos aqui na igreja, até hoje, estão olhando para algum assunto da vida da igreja, para alguma questão, de uma forma difícil. Estão perpetuando o que é passageiro, seguindo o caminho oposto ao conselho e à instrução de Deus. E se o assunto é a própria igreja, o pastor, o líder, o fulano, o irmão que fez, que não fez, ou se o assunto é a vida profissional, a família, o problema, olhar de forma errada perpetua o irreal. E o Senhor está nos dizendo: meu filho, para de ver assim. Larga mão de ficar enxergando as coisas desse jeito, porque você vai carregar isso o resto da vida. Isso vai te impedir de ver o real. Somos convidados todos os dias a olhar para a vida de uma forma irreal. Eu preciso disso, eu preciso disso, eu quero desfrutar disso, eu quero aquilo outro, eu vou. E as coisas espirituais estão sendo deixadas de lado. Senhor, eu tomo uma decisão no teu altar nesta noite. Não sou eu que dou conta de fazer isso, é o Senhor, mas eu estou me abrindo como vaso de barro em todas as circunstâncias da minha vida, para que eu seja alguém que enxerga com os teus olhos, enxerga o que não se vê, mas que é eterno. Se você tem algo a dizer ao Senhor, se você quer dizer pessoalmente algo ao Senhor como resposta, se você quer fazer um acordo com Deus, essa é uma expressão bem clara, eu quero fazer um acordo com Deus diante dessa palavra que eu entendi, fique de pé e faça o enunciado desse acordo em voz alta. Simples assim, fique de pé. Feche os teus olhos, não se preocupe com ninguém ao seu lado e faça o enunciado desse acordo. Senhor, eu entendi, eu ouvi, eu compreendi, eu estou tratando com o Senhor nesse acordo de andar assim, fazer isso, tomar isso. Tem coisas que eu estou enxergando demais. Eu coloquei como fixas, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que tem que acontecer. E eu estou abrindo mão delas, eu vou parar de olhar para elas, eu vou olhar para o que não se vê. Me mostra o que não se vê. Eu quero isso para mim, Senhor. Você tem liberdade de levantar a sua voz e orar ao Senhor nesse momento. Levante mesmo a sua voz e ore a Ele. Ajuda, Senhor, que tudo que eu conseguir enxergar eu vou ter que pensar, talvez seja irreal. Isso vai me trazer um nível de insegurança absurdo, Senhor. Não, isso vai me levar a uma dependência absurda da tua intervenção. Eu não sei viver isso, sou vaso de barro. No meio de tribulações, de todo tipo de propostas de desânimo, eu me coloco no teu altar nesta noite. Senhor, eu quero ver mudanças na minha vida, em áreas específicas. Eu quero ver o que não se vê. E nós estamos num tempo e numa noite, Senhor, oportuna demais para essa palavra, em que a gente enxerga algumas coisas e a gente está dizendo, são a realidade. E o Senhor está dizendo, isso não é a realidade. Mas a gente pode dizer ao Senhor, Senhor, eu não tenho a menor noção do que é que eu tenho que enxergar, porque eu não consigo enxergar outra coisa, Senhor. Mas eu decido me render ao Senhor, aos teus pés. E esperar que o Senhor faça uma coisa sobrenatural, inimaginável, infinitamente maior do que eu posso pensar, imaginar, pedir. E eu estou pedindo ao Senhor que faça isso, Senhor, entre nós, com cada um de nós, com os irmãos que nos ouvem pela internet. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Convido você a orar pelo irmão que está ao seu lado. Ore com quem está ao seu lado. Abençoe a semana dele. Abençoe a continuidade dessa ministração na vida do seu irmão. Proclame um retorno para casa abençoado. Proclame um restante de semana abençoado. Proclame o mover do Espírito Santo sobre a vida dele e da família dele. Abençoe-o. Profetize.